Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Mestre esteja com todos. Nesta noite, falarmos sobre o tema O Poder das Palavras, procurando refletir o quanto as nossas palavras influenciam, determinam acontecimentos em nossas vidas. Já tratei desse tema há 3 anos atrás aqui na Seara, e talvez algumas das ideias que nós vamos falar hoje já tenham sido abordadas, outras já são diferentes, porque nesse intervalo de tempo o nosso pensamento muda, a compreensão se amplia, muitas coisas se transformam na existência humana. Então talvez vamos trazer novas informações. Ao final da palestra eu vou estar ali embaixo disponibilizando o livro O Poder das Palavras. Quem quiser comprar, é o livro que eu escrevi baseando-se nessa pesquisa que eu fiz sobre o quanto as palavras influenciam em nossas vidas, o quanto elas determinam acontecimentos. Então vai dar para ampliar também, para quem desejar, o estudo, a compreensão desse tema, que não é um assunto ainda fechado, encerrado. Tem muito mais coisas para a gente pensar e refletir. Lembrando que a palavra é um dos nossos atributos mais especiais em termos de comunicação. Essa capacidade que nós temos de falar, como seres que conhecemos aqui no planeta, somente nós temos. Os outros animais, porque também somos animais, embora essa ideia às vezes espante, torne um pouco desagradável para algumas pessoas pensar que nós somos animais, mas do ponto de vista biológico somos todos sim animais. Mas somos animais de uma natureza um pouco diferente, porque nós desenvolvemos tanto o nosso conhecimento, a nossa capacidade de aprender, que nos distanciamos muito dos nossos irmãos, entre aspas, inferiores, e que temos uma capacidade enorme de comunicação, de transmitir ideias. E é algo que muitas vezes a gente não percebe, que a maior parte do conhecimento que nós temos não vem da nossa experiência pessoal, vem do que outras pessoas vivenciaram e nos transmitiram, seja pela palavra ou pela escrita. De alguma forma, as pessoas sabem muito mais do que elas vivenciaram. Isso para a nossa evolução é muito importante, porque com a experiência do outro, nós temos elementos para tomar decisões diferentes, de fazer algo diferente da nossa existência. Então não é à toa nesse grande conceito, nessa grande ordem que é a vida, que é a nossa vida, não é à toa que nós temos essa capacidade. E até mesmo ser incapaz de falar também representa algo extremamente importante na evolução do espírito, porque é uma experiência que dá a ele um conhecimento diferente, uma experiência diferente. Isso quando não se tratar então de uma expiação e de uma prova, muitas vezes. Mas em algum outro momento da sua existência, esses que hoje não falam terão que falar, porque ela faz parte, essa habilidade, da nossa evolução espiritual. E isso remonta a uma época muito antiga, quando nós éramos seres ainda primitivos. Desenvolver a capacidade de falar nos levou a desenvolver o pensamento contínuo. O homem, na sua tentativa, no modo de vida tão primitivo, de tentar explicar a sua realidade para outros, ele foi desenvolvendo a sua própria capacidade de pensar. Tanto é que quando nós não conseguimos nos comunicar, de alguma forma, nós não conseguimos desenvolver o nosso pensamento. Pessoas que vivem isoladas, incapazes de se comunicar com outras pessoas, não desenvolvem o seu potencial. Então, nessa era tão remota, tão primitiva, que se estima em torno de 150, 200 mil anos atrás, o homem começa a se destacar dos outros seres da natureza, dos outros animais, porque ele começa a desenvolver algumas habilidades especiais. E dentre essas habilidades especiais, a comunicação. A comunicação, inicialmente, ela foi baseada principalmente em gestos e sons que eles emitiam, tentando expressar as suas emoções, os seus estados interiores. Demorou muito tempo para a gente desenvolver essa linguagem, que para nós parece tão natural hoje, contar uma história, relatar um fato, exprimir sobre os nossos sentimentos. Para nós isso parece algo tão simples, mas foi uma longa e difícil tarefa. Para se ter uma ideia, para que a gente pudesse desenvolver a capacidade de falar, o nosso aparelho fonador precisou passar por adaptações no mundo espiritual. Quando nós desencarnávamos, então, como espíritos ainda bem primitivos, o nosso perispírito sofria modificações para que, quando reencarnássemos naqueles corpos ainda primitivos, trouxéssemos inovações e fôssemos capazes de falar. Isso tudo fazendo parte de um grande projeto de levar o desenvolvimento da mente humana que está em evolução do planeta. E até hoje nós estamos nessa busca de aprimorar nossa capacidade de comunicação. Nós podemos dizer que ainda temos muito a aprender sobre como nos comunicar. Talvez o maior desafio dos nossos dias é aprender a transformar as nossas palavras em amor. Usar as palavras para manifestar esse sentimento que vimos aprendendo, que são tão importantes, que ele é tão importante, que ele é decisivo para nós. Aprendemos a amar as pessoas também pelas nossas palavras. E vamos abordar isso também nesta noite. Então nós vemos que a palavra ela tem uma importância fundamental na evolução do espírito, na sua capacidade pensante. As palavras, elas têm um efeito inevitável em nossas relações. Tudo que nós falamos diariamente, de alguma forma, está determinando as reações das pessoas. Elas vão nos receber, serão mais receptivas a nós ou não, de acordo com as expressões que nós transmitimos por nossas palavras. Se nós usamos palavras cordiais, amistosas, palavras positivas, palavras animadoras, nós criamos uma preferência por parte das pessoas para se comunicarem conosco. Se nós usamos palavras sempre agressivas, palavras que ferem, palavras que trazem preocupação, que agitam, que trazem desconforto, nós estaremos afastando as pessoas do nosso convívio. Então é indiscutível que as palavras têm um poder em nossas vidas. Elas são capazes de estimular, de gerar reações positivas ou não nas pessoas que nos ouvem. E nós refletimos aquilo que as pessoas nos falam. Nós somos muitas vezes capazes de termos duas reações completamente antagônicas, dependendo da forma como a pessoa nos aborda. Se alguém nos aborda dentro de uma forma conveniente, somos receptivos e atendemos. Se alguém nos impõe de uma forma agressiva uma solicitação, nós temos a rejeição àquilo. Se pudermos não fazer, não faremos. Então nós percebemos que aprender a dominar essa capacidade de comunicação ela é decisiva para obtermos resultados cada vez mais positivos. Nós criamos uma impressão então nas pessoas sobre quem nós somos a partir do que nós falamos. Quando nós falamos algo positivo, nós passamos a mensagem de que somos positivos. Se falamos do bem, passamos a mensagem de que somos do bem. E aí vem um alerta. Muitas vezes as pessoas aprendem e se tornam hábeis em falar coisas que elas não correspondem, palavras que não representam o que elas são na essência. Poderia dar alguns exemplos aqui públicos, mas nós vamos evitar de citar essas situações, porque elas são muito claras para todos nós. Nós sabemos o quanto pessoas são capazes de manejar determinados discursos para convencer, guiar toda uma coletividade para acreditar nas ideias que eles divulgam. Por isso o nosso senso crítico, a nossa reflexão sobre tudo o que nós ouvimos, por melhor que esse orador possa parecer, por melhor que a figura pública possa ser, por mais encantador que seja o discurso dessa pessoa, nós sempre temos que ter uma certa reserva. Tentar procurar entender. Essas palavras são autênticas, são verdadeiras? Muitas pessoas se iludem, muitas vezes, com as promessas falsas. É o que nós vemos hoje, lamentavelmente, na nossa sociedade, onde muitos indivíduos passam a propor, a divulgar certas ideias, que elas são facilmente aceitas. Sem reflexão, as pessoas acabam acreditando e dando a essas pessoas credibilidade e até a capacidade de decidirem por elas determinadas situações graves na sociedade. Então, tudo que nós ouvimos, nós temos que filtrar seriamente. Inclusive as coisas que eu estou falando aqui hoje. Inclusive o que eu estiver falando, embora eu possa dizer tudo é verdade, tudo está certo, isso é o que eu consegui chegar à conclusão e é a melhor referência que nós temos, ainda assim nós temos que pensar, o que ele está falando tem realmente respaldo? É realmente real? Porque em algum momento da vida nós acabamos errando inevitavelmente. Somos seres em evolução. Podemos, em determinados momentos, até, entre aspas, sem querer, falar certas ideias, certos conceitos, que não representam realmente nem aquilo que nós mesmos acreditamos. Então, nunca abdicarmos da análise, da reflexão sobre o que nós ouvimos. Não importa quem seja. A não ser que nós tenhamos absoluta certeza de que é um espírito muito evoluído. Quando Jesus nos falou amar, perdoar, nós temos que refletir não para ver se há algo errado nisso, mas para assimilar a lição. Mas, abaixo de Jesus, tudo merece reflexão, análise, ponderação. Porque, pelo que sabemos, o único espírito verdadeiramente perfeito que esteve reencarnado aqui foi ele. E ainda assim, o que se atribui a Jesus, temos que pensar. Será que as pessoas que ouviram captaram verdadeiramente a essência do ensinamento dele? Então, refletir sobre o que o outro nos fala é fundamental em nossa evolução. André Luiz tem uma frase muito interessante no livro Sinal Verde, no qual ele disse assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto se subordinará àquelas que pronuncie. Isso para evidenciar o quanto nós somos responsáveis e somos também o alvo de tudo aquilo que nós falamos. A partir do momento que nós falamos alguma coisa, nós estamos assumindo um posicionamento perante as outras pessoas, estamos de alguma forma assumindo um compromisso com elas, e elas irão nos cobrar por aquilo que nós falamos. E muitas vezes nós criamos em nossas relações conflitos por não nos expressarmos adequadamente, por muitas vezes no calor das emoções, muitas vezes nós estamos conturbados, nós vamos resolver determinadas questões, vamos conversar, vamos falar, e aí nós acabamos muitas vezes criando consequências negativas para nós. Daí o treino de não falarmos nos momentos mais tensos sem antes meditarmos, sem antes refletirmos. Podemos até usar o recurso da oração nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude a dizer naquele momento aquilo que é o mais adequado, porque nós estaremos inevitavelmente sob o domínio daquilo que nós falarmos. Então nós estaremos sempre subordinados a tudo que nós falamos. As nossas palavras, elas são capazes então de influenciar muito, de determinar acontecimentos, de mobilizar as pessoas ao nosso redor. A humanidade tem na sua história inúmeros grandes personagens que influenciaram decisivamente as massas devido aos seus discursos. Hitler tinha um discurso inflamado, contagiante, que ele sabia utilizar para movimentar as pessoas dentro dos objetivos que ele tinha. Outras pessoas também dominaram essa grande habilidade. Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, que liderou o povo dele na Segunda Grande Guerra Mundial, também tinha grande essa habilidade de dominar as pessoas pelos seus discursos também. Eram pessoas que conseguiam canalizar a atenção das pessoas, levantar a moral delas, fazer elas se sentirem engajadas dentro daqueles princípios que eles defendiam naquela época. Mas não foram só estadistas, só líderes políticos que utilizaram a palavra, ou líderes militares. Também pessoas que utilizaram a palavra para movimentar o melhor do ser humano, como Gandhi e tantos outros que souberam utilizar as suas palavras para movimentar as pessoas para o bem. Infelizmente, nos nossos dias, nós ainda vemos e ouvimos discursos que tentam, de alguma forma, mobilizar as pessoas para ações violentas, fazer com que as pessoas se predisponham a se engajar e agir de uma forma agressiva em relação ao seu semelhante, ou de uma forma menos amorosa, menos caridosa. É o que nós vemos em situações como o chamado discurso do ódio. Discurso do ódio é quando as pessoas, por alguma ideologia, elas enfatizam tanto em suas palavras que determinadas pessoas, determinadas instituições, determinados grupos são responsáveis por determinados problemas que um grupo passa, que aquelas pessoas passam a odiar aquelas pessoas. Porque Hitler conseguiu a adesão do povo alemão contra os judeus por causa de um discurso sistemático de apontá-los como os culpados, em parte, pelos problemas econômicos, sociais, políticos que a Alemanha passava naquela época. Então ele conseguiu mobilizar as pessoas àquela adesão, àquela tendência, ou de ser a favor do que faziam, ou de serem indiferentes a eles. E aí é óbvio que tem outros componentes envolvidos nisso, mas não é o nosso tema da noite explorar essa questão. Mas que souberam naquele tempo manejar habilmente o ressentimento, a raiva, o rancor das pessoas, para elas se tornarem indiferentes a um sofrimento intenso que era causado contra os judeus, isso foi feito de forma intensa. E nos nossos dias, sempre nós estamos observando isso sendo de alguma forma difundido, através de redes sociais, através de discursos de determinados políticos, em que se enfatiza sistematicamente que determinado grupo é o responsável pelos problemas, eles são os culpados. Isso pode, em algum momento, junto com grandes insatisfações, levar as pessoas a ações violentas. O preconceito também é alimentado pelas colocações sistemáticas que as pessoas têm em relação a determinadas situações. De tanto nós taxarmos determinadas pessoas ou grupos como inferiores, imperfeitos, com intenções maldosas, muitas pessoas com pouca capacidade de reflexão compram essas ideias e acabam aderindo mais e mais a essas ideias. Então as palavras elas têm esse poder de brecar o nosso progresso coletivo, de atrapalhar a nossa evolução espiritual. Uma outra influência que nós vamos ver forte das palavras é no reforço de conceitos e crenças. Há ideias de que tanto são repetidas, tanto reafirmadas, que as pessoas passam a acreditar nelas. Muitas ideias nós temos porque nós ouvimos de pessoas que diziam que aquilo era verdade, que aquilo era de fato correto, e nós acabamos aceitando aquelas ideias. Poderíamos trazer um exemplo bem banal, bem simples, da nossa cultura popular. De tanto que se ouviu numa época que comer manga e tomar leite poderia até matar o indivíduo, muitas pessoas acreditavam nisso, porque, como diziam, os antigos falavam isso. Então quem vai duvidar da palavra das pessoas mais velhas? E por aí vai. Há tantas ideias que nós aceitamos como certas, mas nunca testamos, nunca checamos, nunca pesquisamos, só aceitamos como certas porque as pessoas dizem que elas são certas. Quantas dessas ideias nós não temos hoje, bem fundamentadas, que nós vamos falar, ah, não, isso não, isso é verdade, isso é assim mesmo. A única forma de nós resolvermos determinados problemas é dessa maneira, porque eu sempre ouvi dizer assim, eu sempre vi assim, mas muitas vezes a pessoa não viu de verdade, ela não experimentou de verdade, ela não conhece o problema. Então nós temos que ter uma cautela muito grande naquilo que nós afirmamos sem base na experiência. Se é a experiência do outro, talvez ele tenha tido uma interpretação errada do que é que nós poderíamos ter. Então observar sempre isso. E a questão das crenças. Tem pessoas que acreditam em determinadas coisas porque outros atestaram como verdade e por isso elas aceitam. Mas as palavras elas têm mais influência ainda, como por exemplo no relacionamento familiar. E de tudo que nós pudermos falar de poder das palavras, talvez seja aí no relacionamento familiar o nosso maior foco de atenção. Em relação ao que nós estamos falando uns para os outros, dentro dos nossos núcleos familiares, que nós devemos recobrar a nossa atenção. Vamos ver alguns exemplos, então. Os laços de união que nós podemos estabelecer através das palavras. Palavras que nós utilizamos de maneira afetuosa, carinhosa, elas tendem a nos aproximar das pessoas, a criar mais vínculos, a gerar mais confiança. Quando nós tratamos pessoas que nós convivemos de maneira gentil, de maneira cortês, de maneira respeitosa, de maneira carinhosa, nós estreitamos os laços. Principalmente as crianças precisam ouvir palavras positivas. Os adolescentes também precisam ouvir palavras positivas a respeito deles, a respeito da sociedade, a respeito da família, a respeito daquelas coisas que nós acreditamos como sérias, como adequadas. Muitos hoje estão gerando dentro dos seus lares uma incerteza em relação ao futuro muito grande. São crianças ouvindo seus pais dizerem: esse país não tem jeito, esse país é um país de pessoas desonestas, De tanto que nós afirmamos isso, muitas crianças e muitos jovens passam de fato a acreditar nisso, passam de fato a entender que é um país que nós não temos realmente como ter esperança nele. Então nós temos que prestar muita atenção porque estamos falando dentro do lar, porque nós estamos criando e reforçando determinadas ideias. Nós não sabemos que espírito é aquele que veio para ser nesta vida nosso filho ou estar sob a nossa influência. Então o que nós estamos falando pode movimentar nele emoções, sentimentos, desejos que ele não conseguiu superar ainda. E nós podemos de tanto dizer que o nosso país só se dá bem quem é desonesto, que ele pode voltar-se a esse estilo de vida, acreditar que será de maneira desonesta que ele irá triunfar, de tanto que nós afirmamos isso. Mas há um outro aspecto importante na questão da comunicação familiar, que é você gerar na outra pessoa segurança em relação a você. Como nós já vimos, aquilo que nós falamos cria no outro uma impressão. Quando nós só temos palavras amargas, palavras difíceis, palavras de descontentamento, nós criamos nessas pessoas que estão convivendo conosco um estado de desânimo, de descontentamento. Elas podem até continuar nos amando, mas de suportar a nossa amargura traduzida em palavras diariamente, elas tendem muitas vezes a querer se afastar para se proteger. Então nós vamos percebendo que estabelecer união com as pessoas é algo que depende também das nossas palavras, da natureza das palavras que nós estamos pronunciando no lar. Palavras então afetivas, respeitosas, incentivadoras, palavras de reconhecimento, são palavras então que fortalecem esses vínculos. Todos nós precisamos ouvir palavras de elogio. Nós temos uma ideia às vezes no meio espírita um pouco equivocada, dizendo que nós temos que só agir de acordo com a nossa consciência. Se eu sei que eu estou fazendo certo, então eu não preciso me preocupar com o reconhecimento. Isso de fato é muito bom para espíritos que já atingiram certos estágios da evolução. O nosso nível aqui, nós ainda precisamos do reconhecimento. Dizer à esposa que a refeição está muito bem preparada, que está uma delícia. Dizer ao marido que aquilo que ele fez em casa é algo bom, algo positivo, melhorou a qualidade de vida, é algo necessário. Elogiarmos uns aos outros, como você está bem essa manhã, como você está bonita. Reconhecer aquilo que o outro fez de diferente é importante. Comunicar isso é importante. Às vezes as pessoas vêm nos contar coisas que para nós podem parecer banais, mas naquele momento nós temos que reconhecer, aquilo é importante. Nós não podemos estimar que os nossos problemas são maiores do que aquilo que as pessoas estão nos trazendo. E muitas vezes a nossa palavra de indiferença, a nossa esposa ou ao nosso marido, ao nosso filho ou aos nossos pais, quando eles vêm nos dizer algo, já que ele está dizendo, é porque aquilo é importante naquele momento para a pessoa. Por maior que seja o nosso problema, nós temos que ouvir com atenção, porque isso cria maior proximidade, é dar valor àquilo que a pessoa fala. E algo que nós às vezes não percebemos é que nós não ouvimos de verdade as pessoas. Nós temos uma necessidade de falar logo em seguida alguma coisa e não digerimos o que as pessoas estão nos dizendo. Observe que muitas vezes as pessoas não dialogam, elas não estão conversando. Uma só está esperando a outra parar de falar para falar alguma coisa em cima. E nós muitas vezes não digerimos aquilo que as pessoas estão falando. Somos levados muitas vezes até ter atitudes indevidas, inadequadas, porque não entendemos de verdade o que a pessoa está falando. Quando alguém fala, nós já ficamos maquinando e pensando. Assim que ele parar de falar, eu vou responder isso. Isso não é ouvir. Isso não é aproveitar as palavras para criar compreensão verdadeira entre dois seres. Palavras que estabelecem a desunião, que seriam palavras desintegradoras, são palavras de acusações. Muitas vezes nós temos uma tendência a querer responsabilizar as pessoas, a dizer, você é o culpado disso. E tem pessoas que elas até já sabem que elas são as culpadas, e elas não aguardam que ninguém as acuse. Elas esperam que alguém diga, vamos lá, eu vou te ajudar a tentar superar isso. É isso que muitas vezes as pessoas que erram, elas estão aguardando. A maior parte das pessoas são capazes de perceber que estão erradas. Mas geralmente quando elas são acusadas, elas entram na defensiva, quando então nós não conseguimos entrar em entendimento com a pessoa. Então palavras de acusação é a melhor forma de nós afastarmos as pessoas do nosso convívio. Outros exemplos, palavras de reclamações sistemáticas. Realmente a vida muitas vezes ela é difícil para nós em determinados momentos. Em certas situações da vida nós vamos lidar todos os dias com problemas dentro do lar, com coisas que não estão bem feitas, com situações que não foram bem resolvidas, não estão bem encaminhadas. Se ficarmos o tempo todo reclamando daquilo que nós vemos que está com problema, isso cria uma insatisfação na outra pessoa. Talvez ela não está sendo capaz de resolver o problema que ela já é capaz de identificar. Então reclamar, ficar sistematicamente lembrando algo que não foi resolvido, que não foi consertado, não é a melhor forma de nós procurarmos o entendimento. Isso, cabeça, perguntar para o outro, o que eu posso fazer para te ajudar na solução disso que está pendente e que você precisa resolver. É mais uma vez a nossa disposição de ouvir a outra pessoa e não apenas acusá-la e acuá-la com as nossas palavras. Palavras ofensivas, ainda que não seja diretamente para a pessoa que nós estamos nos comunicando, nós não gostamos de ouvir muitas vezes as pessoas ofendendo outras, porque nós muitas vezes estamos numa faixa de vibração, de pensamento, que nós estamos sintonizados com algo harmonioso, e ouvir alguém reclamando e falando mal de uma situação, ainda que não tenha a ver com a gente, ainda que essa pessoa esteja no seu desabafo, é algo desconfortável. Então nós temos que pensar o quanto nós somos assim para as pessoas. Chegar de um dia de trabalho cheio de problemas e descarregar naquelas pessoas que estão lá, prontas para nos oferecer amor e carinho, todo o nosso descontentamento, é uma forma também, muitas vezes, de nos tornarmos cansativos para essas pessoas. Não significa que nós não vamos falar das nossas dificuldades, não vamos falar dos problemas, mas nós não vamos fazer com que essas pessoas nos suportem mais do que é o conveniente. E é algo que muitas vezes as pessoas acabam fazendo e que criam muitas vezes um distanciamento. Às vezes nós estamos alterados por desentendimentos com outras pessoas e por colocarmos aquilo de uma forma indevida dentro do lar, acabamos nos alterando com aquelas pessoas que não tinham nada a ver originalmente com o problema, porque elas não nos entendem ou nós não as entendemos e acabamos entrando em mais um conflito. Por isso que muitas vezes desabafar de uma forma agressiva, ofensiva, ainda que seja para a pessoa, não é a forma mais adequada então. Palavras grosseiras. Nós temos que banir do nosso ar palavras que são relacionadas a tudo de natureza inferior. Palavrões, anedotas de baixo teor, tudo que for de natureza que nós não temos coragem de falar em qualquer ambiente, não convence dizer no lar. Nós somos muito polidos, muitas vezes, por questões de educação formal, a não falar de certos assuntos com determinadas pessoas. Mas por que isso? Porque eu não falo determinadas grosserias com algumas pessoas e falo para outras. Então, abolir isso da nossa conversação, dentro do lar, fora do lar, em qualquer lugar. Nós temos que começar a treinar a falar palavras de natureza sempre positiva, sempre de natureza educada, sempre de natureza superior. Falar uma besteira de vez em quando, inocente, sem muita malícia, é uma coisa. Agora, carregarmos a nosso vocabulário com palavrões, xingamentos, isso é algo que temos que abolir. Porque vamos ver daqui para frente que tem algumas influências negativas por trás disso também. E palavras manipuladoras, talvez essas sejam as mais perigosas que nós possamos usar dentro do lar. Muitas vezes nós estamos em conflito dentro do lar, geralmente isso acontece entre um casal, e um dos dois pode passar a querer manipular os filhos, fazendo colocações para que eles passem a não respeitar tanto o pai ou a mãe, dependendo da situação, passem a não reconhecer ali a autoridade deles. Muitas vezes nós fazemos isso para enfraquecer o outro. Veja, agir dessa forma é algo tremendamente cruel. Porque o que mais deve caracterizar uma família? É a confiança entre as pessoas. Não se pode falar mal dentro da família, daquelas pessoas ali. Não se pode falar mal de ninguém, mas a gente tentar denegrir a imagem de alguém da nossa família, nós estamos trabalhando para destruir a família. Eu não posso me dirigir ao meu filho falando mal da mãe dele, que é a minha esposa. A esposa não pode manipular os filhos para que eles fiquem do lado dela em alguma disputa. Isso é algo que na formação da criança e do adolescente é extremamente prejudicial. Cria conflitos profundos para eles. Isso é tão sério que é passível de punição legal. Isso é algo que, se praticarmos de maneira ostensiva, nós podemos ter sanções penais, legais, que vão nos coibir a isso que é chamado então de alienação parental, que é quando um dos dois começa a manipular os filhos para obter algum tipo de vantagem, uma disputa que se estabelece ali. Geralmente casais que estão em vias de separação tendem a entrar nesse mecanismo. Isso é algo muito grave, algo muito perturbador para as crianças e os jovens. Uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar o coração. E há situações da vida que, por mais que nós vamos falar, nós não vamos mudar uma situação tensa que nós vivemos contra a pessoa. Há situações que nós lembramos certas colocações amargas, certas acusações durante a vida inteira. Então, antes de fazer ou falar algo que magoe profundamente alguém, nós vamos nos arrepender, nós temos que pensar muito bem. Porque, como vimos, as nossas palavras vão ter uma consequência, um peso muito grave para nós. E há situações que nós não conseguimos muitas vezes reparar esse distúrbio, esse conflito que surgiu entre nós e o outro. E as nossas palavras, elas têm um poder sobre nós mesmos. Aquilo que nós afirmamos sistematicamente sobre nós mesmos, muitas vezes nós tendemos a acreditar, tendemos a aceitar como verdadeiro. Há pessoas que usam até isso como um mecanismo, que elas afirmam tanto uma mentira que elas passam a acreditar naquilo que é como se fosse uma verdade. De tanto dizer que é assim, ela vai assumindo isso. É um mecanismo de autossugestão, de autodirecionamento para aquilo. Por isso que ficar dizendo, eu sou espírito imperfeito, eu sou muito endividado, eu tenho muitos erros do passado, na verdade são um mecanismo de acomodação. Na verdade é um mecanismo de dizer, vai ser muito difícil mudar, então eu não vou mudar. É o que nós muitas vezes fazemos, não é modéstia. Na verdade nós temos que pôr um desafio para nós. Nós temos que dizer, sou perfectível. Porque é o que somos de fato, espíritos destinados à perfeição que cabe ao gênero humano. E temos que pôr isso como desafio, eu posso ser melhor do que eu tenho sido. É isso que devemos nos afirmar diariamente. Somos espíritos endividados, já sabemos, mas nós somos espíritos, temos crédito nas leis divinas para saldar as nossas dívidas do passado. Então é isso que temos que dizer. Somos espíritos em condições de saldar todas as nossas dívidas do passado, de fazer o melhor no presente. Porque é isso que a nossa existência atual representa, a possibilidade de fazer melhor o que já fizemos errado no passado. É nisso que temos que acreditar e afirmar para gerar esse estímulo positivo sobre nós mesmos. E aí então, através das nossas palavras sobre nós mesmos, muitas vezes nós recriamos a nossa história. Há algo interessante, que algo que nós vamos recontando ao longo da vida sobre nós mesmos, nós tendemos a dar ênfase a determinado aspecto da vida. Tem pessoas que em determinada época da vida começam a rememorar os acontecimentos difíceis. E ela lembra apenas e reforça a sua memória apenas daquilo que ela viveu, que trouxe tristeza, que trouxe dificuldade, que trouxe sofrimento. E ela esquece inúmeros outros dias bons que ela viveu. Ela esquece das outras situações positivas. Ela acaba recriando para ela mesma uma história de que ela foi infeliz. Quando nós recontamos a nossa história, nós acabamos de alguma forma determinando quem nós somos. E nós podemos recontar a nossa história mostrando: ah, eu fui uma pessoa com muita dificuldade na vida anterior. Tive muito impedimento, por isso que eu não fui mais além. Por isso que hoje eu estou aqui estagnado. mas eu posso dizer, eu fui uma pessoa que teve tantas dificuldades e eu consegui vencê-las, por isso que eu estou aqui hoje. Isso muda a forma como a gente compreende a gente mesmo, muda a forma como a gente entende a nossa vida. Que bom que nós vencemos obstáculos. E é bom a gente enfatizar para nós mesmos essa qualidade que nós temos de termos sobrevivido a tantas dificuldades, a tantos problemas, é porque somos fortes, é porque somos capazes, porque senão nós poderíamos ter desistido de múltiplas formas dessa luta. Mas se chegamos aqui, isso é bom, isso é positivo. Observe que dependendo de como nós afirmamos quem fomos, nós estamos de alguma forma determinando o nosso futuro. E aí nós podemos chegar em algo que mexe com o imaginário das pessoas. É o poder das palavras num campo além dessa dos relacionamentos, da autossugestão. Será que as nossas palavras têm o poder de determinar alguma influência espiritual? Muitas pessoas acreditam que certas palavras elas têm poderes mágicos, ou que certas palavras atraem coisas ruins. Quando era criança, era algo assim impensável você falar o nome de determinadas doenças. Falar o câncer, por exemplo, era algo que tinha uma repulsa. Era como se você atraísse aquela doença para você. Isso fazia parte do imaginário das pessoas. Ou falar o nome do diabo. Aquilo era como uma evocação. Não se falava aquilo, fazia parte das crenças. Não se pode falar o nome dele, senão você atrai ele. E muitas ideias. No livro eu cito algumas coisas curiosas que envolvem as crenças das palavras que as pessoas atribuem. Mas será que a gente falar palavras pode realmente influenciar o mundo espiritual? De alguma forma, o que nós falamos atrai, afasta, aproxima, leva, faz alguma coisa boa? Vamos ver uma referência para a gente iniciar uma reflexão sobre isso. É o que o André Luiz escreveu no livro Obreiros da Vida Eterna. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade à sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, aquilo que a gente fica falando, que a gente acredita que aquilo é, de alguma forma a gente pode influenciar para que aquilo seja. De alguma forma o nosso pensamento ele ganha mais poder, mais força com a nossa verbalização. Porque quando a gente fala, a gente organiza as ideias, a gente põe mais clareza no que a gente quer, no que a gente deseja, é esse direcionamento que ele está dizendo. Por isso que falar dos nossos planos, conversar das nossas dificuldades, falar dos nossos problemas é tão importante, porque nos ajuda a entender melhor aquele problema ou nos ajuda melhor a definir um objetivo. Por isso que muitas vezes nós sentimos a necessidade de falar, porque nós damos uma disciplina para o pensamento e ele vai de forma mais direta para o objetivo. Então, quando eu falo algo carregado de emoção, de sentimento, com a intenção que eu alimento interiormente, aquilo tem um poder de influência, tem uma capacidade de endereçar ao outro alguma coisa. Então nós temos que ter um cuidado, porque certas afirmações que nós fazemos, elas repercutem no mundo espiritual de uma forma que nós ainda não compreendemos bem. Por isso que ele fala aqui, ó, de estranho e vigoroso poder. Imagine quando nós ouvimos no noticiário falando que alguém cometeu um crime bárbaro e nós emitimos uma sentença carregada de raiva, de rancor contra aquela pessoa, desejando que o mal aconteça para aquela pessoa. De alguma forma, nós estamos direcionando a força do nosso pensamento, dando clareza para que aquilo se some ao pensamento de outros contra aquela pessoa. Imagino que quando nós pensamos assim, nós estamos nos ligando a espíritos encarnados e desencarnados que pensam assim. E isso cria um circuito de forças em que um alimenta o outro. Já perceberam que quando nós estamos num clima mental perturbador, muitas vezes nós ficamos pensando naquelas dificuldades, naqueles problemas, com aquele pensamento difícil, e nós vamos sendo realimentados com aquilo? Por que nos aconselham os Espíritos para fazermos uma prece, serenar o coração, mudar o foco do nosso pensamento? Que é para quebrar essas ligações mentais. Então, o que eu falo, de alguma forma, tem o poder também de acontecer. Vai depender dessa intenção que eu tenho. Vai depender do quanto eu desejo aquilo. E nós não sabemos, na verdade, ainda direito quem nós somos. Nós ainda estamos para nos conhecer ainda, porque nós não vivemos situações desafiadoras que nos põem à prova. Então, nós não sabemos do que somos capazes, não sabemos a real intenção que nós trazemos dentro de nós em relação a um monte de coisas. Então, quando eu falo indiscriminadamente contra alguém, quando eu tramo contra alguém, quando eu articulo de alguma forma para prejudicar alguém, de alguma forma, isso vai ter um alcance na vida da pessoa. Chico Xavier, ele tem uma história muito interessante que aconteceu com ele, que foi num episódio, então, que ele estava saindo para o trabalho e uma senhora queria conversar com ele. E essa senhora, então, estava ali com um problema, ela queria ouvir uma orientação do Chico, e ele estava preocupado de não chegar atrasado. Ele disse para ela que a atenderia no final do dia, quando ele voltasse. Ele andou um pouco e Emmanuel, o benfeitor que orientou o Chico, apareceu para ele dizendo: Chico, volta lá e atende a senhora. E o Chico obedeceu, voltou, conversou com ela, ouviu o problema e assumiu que ia chegar atrasado mesmo no trabalho. Quando ele novamente estava partindo, Emmanuel falou para ele assim: vire-se e olhe agora o que está acontecendo. Ela dizia: vá com Deus, Chico. Nisso vinha uma emissão de fluidos luminosos, harmoniosos, belíssimos em direção a ele. Era um coração cheio de gratidão, desejando o bem para quem tinha ouvido. E aí Emmanuel completou o ensinamento: imagine se ela dissesse: vá com o diabo. Toda a vibração difícil dela poderia ter atingido ele naquele momento. Então veja, aquilo que nós estamos falando, de alguma forma, vai impregnado das nossas intenções, do nosso desejo. De alguma forma, a gente está direcionando forças estranhas, vigorosas, que ainda nós não compreendemos muito bem. E como a gente muda isso? Como a gente faz para melhorar, então, a nossa capacidade de comunicação? Vamos ver algumas sugestões, então. Antes de falar, pensar se o que nós vamos falar é falado no momento apropriado. Quase tudo na vida nós podemos falar, mas sempre tem um momento para aquilo. Tem um momento que nós temos que muitas vezes ser contundentes, firmes, mas há momentos que nós temos que ser suaves, pacíficos, tranquilos. Então temos que pensar: o que vai ser falado é o momento adequado? Imagine uma refeição em família. É um momento para a gente resolver problemas? É um momento para repreender uma criança, um adolescente? É um momento para o casal discutir ali a sua relação? Não é. A alimentação, ela tem uma dimensão que ela é espiritual e simbólica muito grande para os seres humanos. Nós já desenvolvemos vínculos em torno do alimento durante toda a nossa evolução. Há uma troca de fluidos naquele momento. É um momento de união, de fortalecimento dos vínculos. É o momento mais inadequado para a gente tratar de problemas. E ouvir telejornal falando de catástrofe, calamidade, na hora das nossas refeições, é absolutamente algo dispensável. Temos que tratar de coisas amenas, alegres, coisas positivas. Vamos tratar o problema em outro momento. Então, refletir: é o momento adequado para se falar? Outra coisa que temos que pensar: se contém a verdade, não a nossa verdade, a nossa conveniência, mas aquilo que realmente é a verdade. Muitas vezes a gente oculta fatos, detalhes, para levar outra pessoa a ver a situação como nós estamos vendo. Isso é algo muito sério, que nós estamos manipulando as pessoas ao não dar toda a realidade e esperando o posicionamento delas. Então, quando vamos falar, falar a verdade. Se não podemos falar, não vamos distorcer a realidade. Vamos silenciar. Se é falado, com afeição. Já vimos que falar em momentos que nós estamos agressivos, tensos, é uma forma de distanciar as pessoas do nosso convívio. Então, o que vamos falar? Falar com afeto. se é falado para trazer benefício. Muitas coisas que nós falamos não acrescentam nada à vida de ninguém. Será que é conveniente falar? Temos que ponderar isso também. Se é falado com uma mente plena, com amor e bondade. Mente plena de amor e bondade nós ainda não vamos alcançar nas próximas reencarnações. Mas momentaneamente nós podemos estar com o coração cheio de pensamentos bons, positivos. É assim que muitas vezes nós temos que procurar resolver os problemas, cheios de esperança, cheios de confiança, de fé. É uma forma de nós encontrarmos uma saída para aquela situação tensa. Quando nós iniciamos uma conversação e já dizemos que não tem jeito, que é irreversível, já estamos determinando o que vai ser. Então, é muitas vezes por não confiarmos, não acreditarmos na vida, que muitas vezes nós não vemos as coisas se resolverem. Porque nos desestimulamos e desestimulamos a outra pessoa com o nosso pessimismo. E Emmanuel nos fala também de como educarmos a palavra. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Ou seja, simplesmente sendo naturais, mas com o domínio dessa nossa naturalidade. Procurando sermos autênticos, ninguém está propondo que ninguém seja fingido, falando amorzinho para quem está odiando, mas sermos mais comedidos naquilo que nós falamos, tentando pensar antes. Só a vontade de querer assim ou fazer assim já muda a nossa disposição. E se investirmos o nosso desejo intenso, nós conseguiremos então dominar esse dom extraordinário, esse potencial incrível para a nossa evolução, que é a nossa capacidade de comunicação. Nossas palavras são como as sementes presentes nas cipicelas do dente de leão. Cipicelas são essas estruturas aqui que a planta produz para carregar a semente aqui, para o vento levar ela longe. Acho que quase todo mundo brincou com isso, no mundo inteiro, porque essa planta, ela tem distribuição vertical. Sabe por quê? Porque ela consegue viajar grandes distâncias, sendo então carregada pelas correntes aéreas. As nossas palavras são assim também. O que eu falo pode ter a repercussão, o alcance, muito tempo depois. Não sabemos. Então elas voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. Essa ideia então que nós devemos ter em relação às nossas palavras. Tudo que nós estamos falando é como uma semeadura no mundo. Estamos distribuindo o quê? É isso que devemos nos perguntar todos os dias. E para não esquecer jamais de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, médico de nossas almas, ele falou sobre as palavras também. Numa ocasião então, quando questionaram por que os discípulos dele não lavavam as mãos corretamente para manter a pureza ritual da ingestão de alimentos, Jesus falou sobre o poder que as palavras que nós temos têm de contaminar a nossa vida. Foi quando ele disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então as nossas palavras, elas têm o poder de contaminar as nossas vidas ou de limpar as nossas vidas também, de esterilizar a nossa vida e torná-la melhor do que tem sido até hoje. Então são essas as nossas reflexões para essa noite. Espero que possa contribuir para todos de alguma forma, e é isso que tínhamos para falar. Muito obrigado a todos.